tempo de romper barreiras e prosseguir. Não deixar calar a voz que fala ao coração. Sigo firme na promessa, vou andar. Tempo de rasgar as vestes, me derramar aos teus pés prostrado, sempre quero me encontrar, entregando a minha vida a ti diante do altar e pedindo a ti, Senhor, vem restaurar, reconstruir. Vou tomar posse dos meus planos que o inimigo quis roubar. Reconstruir, reconquistar, tomar de volta o que é meu e recomeçar. Prostrado, sempre quero me encontrar, entregando a minha vida a ti.